depois é só passar ali e levanto. Ah, tá. Já tá gravando? Então vamos lá então. Qual é a cor? Mais ou menos assim, ó. Qual é a cor do teu estilo e que predomina? Alguns têm pouco, outros têm bastante melanina. A minha cor é transparente como um copo d'água, porque pra mim a tua cor não quer dizer nada. Eu faço rap sendo preto, branco ou amarelo. Tenho mais color do que aquele Fernando de Melo. Não sou racista nem nazista, sou da raça mista. Rap não é onda, mas se fosse eu era surfista. Não discrimino, mas às vezes sou discriminado por ser um rapper loiro, branco e de olho claro. Eu nunca fui aquele bom filhinho, bom aluno. Subi no morro duas vezes só pra comprar fumo. Fazia shows com a rapaziada, barra pesada, mas comigo nunca aconteceu nada. Andava com um neguinho pobre e odiava rico. Pichava em muro branco pra deixar meu nome escrito. Boto o boné pra trás, não importa como fique. Calças mais largas que o sutiã da Popovic. Valeu Recife, obrigado pelo toque. Um dedo pros sulistas que só falam mal do norte. Levo uma bala por cada besteira, e se falar mais do que uma eu descarrego a munição inteira. Qual é a cor, qual é a cor, qual é a cor, qual é? Qual é a cor, qual é a cor, qual é a cor, qual é? Qual é a cor, qual é a cor, qual é a cor, qual é? Qual é a cor, qual é a cor, qual é a cor, qual é? Qual é a cor, qual é a cor, qual é a cor, qual é? Qual é a cor, qual é a cor, qual é a cor, qual é? Qual é a cor, qual é a cor, qual é a cor, qual é? Agora vou contrariar você mais uma vez. Preto ou branco não importa, essa é pra vocês. Seja qual for a cor da pele, vai passar sandal. As rimas causam queimadura de terceiro grau. E quem quiser me derrubar, melhor ficar esperto. Eu nunca durmo, quando deito deixo o olho aberto. E dessa forma sempre sei quem é que se aproxima. Eu rimo mais do que policiais fazem chacina. E sempre fico por em cima da situação. Eu solto balas que nem festa Cosme e Damião. É uma pena não ter rap no vestibular, pois se tivesse eu passava em primeiro lugar. Eu canto tanto enquanto me balanço numa rede. Meu rap serve até de água pra quem tá com sede. E pra faminto isso pode ser até o rango. Não sou racista, minha lista negra só tem branco. Por precaução, ando bem devagarinho. Gato preto nunca deu azar no meu caminho. Qual é a cor, qual é a cor, qual é a cor, qual é? Qual é a cor, qual é a cor, qual é a cor, qual é? Qual é a cor, qual é a cor, qual é a cor, qual é? Qual é a cor, qual é a cor, qual é a cor, qual é? Qual é a cor, qual é a cor, qual é a cor, qual é? Qual é a cor, qual é a cor, qual é a cor, qual é? Qual é a cor, qual é a cor, qual é a cor, qual é? É, isso é pra você ver que rap é ideologia. Tem nada a ver com a cor. Gigabu.